sequidão, o Senhor pode fazer brotar águas que curam. Essas águas têm poder de restaurar e lavar qualquer impureza, seja qual for o tamanho da tua sede. Hoje, se o que te soprou foram marcas de coração ferido, hoje Deus Espirituais, chuvas de vitória.